acontecendo com as nossas vigílias? E eu sou convidado para um monte delas, e graças a Deus eu tenho moral de pregar isso lá dentro. Que vigílias são essas que nós estamos fazendo? 400 pregador, 300 cantor, não sei o que, e oração, nada. Aleluia. O que, que há com a gente? Depois você encontra famílias, mulheres com depressão dentro da igreja. O que, que a senhora tem, irmã? Não estou bem. Por quê? Não sei. Aleluia. Eu acho que eu não lembro se eu orei por alguém na minha infância com depressão. Porque não tinha esse negócio, filhinho. Tinha um tal de ciclo de oração que começava às 8h30 da manhã. Benedita Ferreira com os joelhos dentro da terra. Quando dava 11 horas, ela levantava, 12 horas, tinha uma mensagem, 1 hora, joelho no chão de novo. Eu fui um menino daqueles que, se os pais fizerem hoje, o menino bate na cara do pai. Eu fui daquele menino que o pai dava um beliscão e fazia assim: fica de joelho! E a gente ficava de joelho gritando: glória, aleluia, glória, aleluia, glória, mas não levantava. Eu sou filho de um homem que me acordava 2 horas da manhã, no horário que o sono estava gostoso. Ele levantava e dizia: levanta para orar, levanta para orar, aleluia, levanta não, para ver se não apanhava. Faz isso com as nossas crianças. As nossas crianças hoje sabem o que é Ben 10, as nossas crianças sabem o que é Peppa, mas as nossas crianças não sabem o que é falar com Deus. Não esperava essa mensagem para hoje não, né? E deixa eu dizer um negócio a você aqui. Psst, agora isso aqui vai doer. Posso? Quem quer ir para o céu? Quem conhece o dono do céu aqui? Conhece mesmo? Conhece mesmo? Já ouviu a voz dele? Mentira. Estou falando de conhecer Deus. Eu não estou falando desse Deus que a gente conhece aqui nesse culto. Isso aqui todo mundo está vendo Deus, aleluia. Deus está aqui, é que bênção. Estou falando de entrar no seu quarto. E foi ele que disse: quando você quiser falar comigo, fecha o quarto, fala em secreto, clama a mim. Ei, olha para mim. Olha para mim. Eu não sou maluco. Paulo André, jamais eu te receberia lá em casa para morar na minha casa. Chegar lá e falar: Pai Senhor, amém. Vim morar aqui. Como é que é, pai? Eu te conheço de onde? Não, já ouvi falar do senhor. O senhor não é Samuel Mariano, né? Sou. Mas eu nunca ouvi falar de você, não. Se eu fosse você, eu não ria. Porque é isso que vai acontecer no arrebatamento. Ou você nunca leu o que ele vai dizer, e muita gente vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Pois é, o meu nome vai continuar sendo meu nome. Meu nome não vai perder o poder, mas eu não conheço você. Você nunca falou comigo, você nunca fez aliança, você não tinha tempo para a gente conversar, você não conhece a minha voz. Vou falar uma coisa aqui muito séria: quem não conhece a voz de Deus não vai para o céu, não. Vou repetir: quem não conhece a voz de Deus não vai para o céu. Porque Deus não vai deixar estranho entrar lá em cima. Samuel e o ladrão da cruz, foi o cara mais esperto que eu já vi na minha vida. Porque a salvação é a seguinte: é reconhecer quem é Jesus e conversar com ele. O ladrão fez isso de uma vez só. Olhou para Jesus e disse: está morrendo, mas é rei. Depois que morrer aqui, está indo para o seu reino. Reconheceu que ele era rei. E quando foi que ele orou? Lembra-te de mim. Jesus disse, gostei, acabei de conhecer e o cara já está batendo papo. Hoje mesmo você entra lá comigo, porque só entra quem me conhece. Para de culpar, agora é bom que tem um prefeito aqui, para de culpar o que está acontecendo com o Brasil, para de culpar Dilma, para de culpar Lula. Eu vou ser muito exato, a culpa do que está acontecendo com o Brasil é da igreja. Prova pela Bíblia, Samuel, claro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se é o meu povo, ele está falando para a igreja, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. A crise vai embora, não é quando entrar novo presidente. A crise vai embora quando a igreja voltar a orar. E eu acho é bom que Deus está apertando o Brasil, para ver se a gente começa a lotar o ciclo de oração e os cultos de oração outra vez. Está na hora de tirar o pó da cara e começar a colocar essa cara no pó, deixar de tanta vaidade e começar a dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Tem muito crente, Paulo André, que quando chegar no céu que ele vê um anjo, ele vai se espantar. Um anjo passar perto dele, ele vai dizer, sangue de Cristo tem poder. E Deus dizendo, eu te dei a oportunidade de ver eles na terra. E a única forma de ver as coisas lá de cima é descendo as estacas. Quanto mais você desce, aleluia, aprofunda na terra, mas a cabeça vai subindo. Vai aprofundando o joelho na terra, mas a cabeça vai subindo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O que é que está acontecendo com a gente? Colocamos na cabeça que oração, oração é para pedir ou para agradecer. É isso que toda a vida todo mundo fala. Oração, gente, é o momento da gente pedir e agradecer. Quem disse? Só você. Oração nem é para pedir, nem é para agradecer. Oração, oração é para consolidar, fortificar, estabilizar relacionamento. Quando eu falo de oração, eu estou falando de um momento de intimidade. Quando eu falo de oração, eu estou falando de um momento que a gente conta tudo. Pastor Jaime, tem gente querendo mentir para Deus. Fica de joelho e começa, Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. E Jesus dizendo, mentira. Oração é aquela hora que a gente chega, aleluia, e diz, eu não presto. Eu sou uma desgraça. Eu conheci um homem que tinha 9 dons, chamado Paulo. O homem crente, mas quando ia orar, a oração dele não dizia que era aquele homem, não. Ele começava a orar e dizer, pobre homem, miserável que sou. O bem que eu... Isso é oração, gente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não é para fazer, quando eu menos espero, eu já tenho feito. Deus está querendo ouvir verdades da tua boca. Deus está querendo te ajudar, mas você fica querendo mentir para Ele. E para Deus ninguém mente. Nós batemos tanto nos católicos, porque Deus não recebe reza, porque a reza, e de fato, eu não aguentaria ter um amigo que me encontrasse aqui fora, olhasse para a minha cara e dissesse, e aí, como vai, tudo bem, vou bem, você vai bem, como vai, vai bem, vou bem. Aí eu vou para o aeroporto, quando chego no aeroporto, ele está lá de novo. E aí, como vai? Vou bem, vai bem, tudo bem, você? Eu não aguentaria ter um amigo desse jeito. Você queria ter um amigo assim? É por isso que a gente não reza. Quando a gente lê o Pai Nosso, não é porque ele está dizendo que aquilo ali é obrigatório toda vez você lê aquilo ali. Ele te deu um modelo de oração. Ele tá te dizendo ali, ó, quando você for orar, isso aqui eu me arrepia. Os judeus tinham um negócio de quando se referia a Deus, ele tinha um negócio de El Samá, Elohim, El Shaddai, ó, e ia com aquele protocolo para poder chegar lá. E um dia perguntaram a Jesus: Jesus, quando a gente for orar, o que é que a gente faz? Ele faz, esquece esse protocolo aí de Elohim, El Shaddai. Chega lá e diz assim: Pai Nosso.